Grupo Vena de Comunicação. ZYJ 261, Rádio Terra Nativa AM, 810 kHz. Cornélio Procópio Paraná. Rádio Terra Nativa. Rádio Terra Nativa. Terra Nativa. Uma emissora afiliada ao Grupo Vrena de Comunicação. Terra Nativa. 810. A mais sertaneja do Brasil. Do Brasil. Terra Nativa. Cornélio Procópio Paraná.